Iniciando o nosso programa Raid Correspondência Z3, vamos ler aqui uma carta de um nosso inteligente ouvinte do interior, que diz o seguinte: Ilustriços senhores diretores da famosa e congestionada BR-Catrito, muito obrigado. Essa estação que indiscutivelmente possui melhores piques das Américas, aqui a modéstia manda que eu se cale. Vamos passar adiante. É meu desejo que os senhores declarem pelo microfone dessa emissora que a notícia que os matutinos desta tarde publicaram dizendo que foi preso o perigoso desordeiro Juliano Ferreira das Dores não se refere absolutamente à minha pessoa. É bem verdade que eu me chamo Diomedes de Azevedo, mas quem não me conhece pode pensar perfeitamente que eu é que sou o tal Juliano Ferreira das Dores. Eu não quero confusões comigo. Muito agradeço ao grande, modesto e formidável Espírito Otério Trigueiro, o maioral da bossa, tá, etc, etc, assinado Luiz Maurício.